Vivo na luz, mas a sombra me persegue. Dinheiro no bolso, mas a alma não sossegue. Fama no jogo, noite sem fim. Rosto de luxo, mas o vazio tá em mim. Conto as gramas, conto as notas. Coração pesado, mente nas derrotas. Mulheres ao redor, tudo é superficial. No topo da cadeia, mas me sinto um rival. Vida de luxo, mas é só fachada. Sorrisos na cena, mas a mente tá quebrada. Dinheiro, fama, tudo que eu quis. Mas no fim da festa, quem sou eu, onde eu vi? Relógios caros, carro importado. Mas espelho reflete um sonho frustrado. Cada brinde é um peso, o peso que eu levo. Ritmo acelerado, mas eu já não me atrevo. Conto as gramas, conto as notas. Coração pesado, mente nas derrotas. Mulheres ao redor, tudo é superficial. No topo da cadeia, mas me sinto um rival. Vida de luxo, mas é só fachada. Sorrisos na cena, mas a mente tá quebrada. Dinheiro, fama, tudo que eu quis. Mas no fim da festa, quem sou eu, onde eu vi? Relógios caros, carro importado. Mas o espelho reflete um sonho frustrado. Cada brinde é um peso, o peso que eu levo. Ritmo acelerado, mas eu já não me atrevo. Na escuridão, eu busco o que é real. As luzes me cercam, mas o silêncio é brutal. E quando a música acaba, quem vai me escutar? Essa vida de sonho tá começando a pesar. Vida de luxo, mas é só fachada. Sorrisos na cena, mas a mente tá quebrada. Dinheiro, fama, tudo que eu quis. Mas no fim da festa, quem sou eu, onde eu vi? Yeah, vida de luxo, mas é só fachada. Sorrisos na cena, mas a mente tá quebrada. Dinheiro, fama, tudo que eu quis. Mas no fim da festa, quem sou eu, onde eu vi? Yeah, vida intensa, mas quem é que eu sou? Entre o glamour e a dor, um coração que chorou. Fama, dinheiro, mulheres na cena. Mas a tristeza é eterna e eu sigo nessa pena. Mas quem que eu sou? É teu valor e a dor. Coração que chorou. Fama, dinheiro, mulheres na cena. Mas a tristeza.